Bom, João Pedro Stedler é líder fundador do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e está desde 79 participando das lutas aí por reforma agrária. O Stedler, teve aquela invasão lá na universidade de vocês, Florestan Fernandes e tudo. O que que deu? Depois daquilo acalmou a situação? Aquilo foi uma burrada, né, da Polícia Civil. Não foi nada premeditado, foi burrada. Não. Nós tivemos uma perseguição no Paraná, num acampamento, que é uma disputa que agora inclusive se acertamos com uma grande empresa que é a Araupel, que ela grilou uma área pública desde a época do Lupião. Nossa Senhora, Moisés Lupião. Desde as décadas de 50. Notório Moisés Lupião. Exatamente. Então a empresa tinha lá 50 mil hectares sem documento, que era origem pública. Então, nós, paulatinamente, estamos ocupando essas áreas. Já temos um assentamento com 20 mil hectares, que é o maior do Brasil. Por sinal, damos o nome Celso Furtado. Boa. Já levamos a dona Rosa Aguiar lá visitar. Fizemos uma atividade em homenagem ao Celso, com a presença dela. E depois ocupamos um outro pedaço da fazenda, que agora tem pinos. Que é um crime, inclusive, porque é uma das melhores áreas do Brasil. Aí na beira do Rio Iguaçu, terra fertilíssima. E a Araupel é uma das financiadoras do Beto Richa. Eita! Então, tu já viu, né? Então eles começaram a nos perseguir, inclusive tem companheiros presos. Tem uma menina de 22 anos presa. Ah, a gente deu outro dia. É, a Fabiana Braga. Inclusive a Gleice foi visitá-la no Dia da Mulher lá na cadeia de Rio Bonito. E, então, por conta disso, eles expediram um mandato de prisão para algumas lideranças do acampamento, problema local lá. E aí a polícia botou na cabeça que os caras podiam estar escondidos na escola. Aí a polícia de lá, né, se articulou com o que tem de pior aqui em São Paulo. Se tivesse articulado com o secretário de segurança, eu acho que o cara tem juízo, né? É. E o cara se articulou com o BOP, tá brincando. Aquela que entra matando de Suzano, acostumada a atuar na periferia aí, né? Puta. Então esses doidos chegaram lá com 20 viaturas, sem mandato de... Achando, inclusive, que era uma escolinha de assentamento. Não tinha noção, né? Não tinha noção do que, onde é que estava entrando. Então chegaram já derrubando parede e tal, e com metralhadora, afasta as crianças. Entendeu? Aí a turma reagiu, segurou eles na porta e deu aquele forabodó. Mas ainda até hoje o seu Alckmin está devendo as desculpas para nós, porque não se faz isso com a escola. Nem isso, nem indenização? Nada. Nem pedimos indenização, mas digamos, desculpas formais para que não se repita esse tipo de truculência da polícia. Nós sabemos que não foi mandato político, né? Mas em escola e moradia de nenhum trabalhador, né? Porque é isso que eles estão acostumados a fazer todos os dias na casa das pessoas, né? Mas como é pobre... E Caio, como é que você está vendo aí a conjuntura política aí? Para onde nós caminhamos? Para uma eleição democrática, para um acirramento do estado de exceção? Eu sou sempre muito otimista, né? Que eu acho que é inclusive uma necessidade. Quem lida com o movimento de massa, com o povo, não pode transmitir pessimismo ou derrota. Mesmo quando o teu time está perdendo 3-1, tem que dar uma de Barcelona, né? Vamos lá que é possível, vamos lá para... Não pode dar uma de Brasil com a Alemanha. Não pode dar uma de Brasil com a Alemanha. Então, nós sempre somos otimistas. Nós sofremos uma derrota grave no ano passado, de 7-1. Por vários fatores, que você tem analisado, inclusive, com muita precisão. E um dos fatores foi pelos erros da política econômica do governo Dilma durante 2015, e isso afastou a sua base popular. Você vê que ela foi eleita com 54%, quando chegou em abril de 15, estava com 8 e não se levantou mais. E essa é uma das hipóteses minhas, inclusive, que a Globo monitora, você sabe melhor que eu, a opinião pública, né? Nas pesquisas semanais. Quando eles perceberam que o governo Dilma não tinha mais apoio popular, foi isso. Eles vieram. Agora é impressionante como essa questão da política econômica aqui no Brasil, seja qual for o governo, você coloca um tecnocrata sem a menor sensibilidade do tempo político, do tempo econômico, né? E manda bala assim como... É uma vergonha. Mas aí eu acho até... Não é para defendê-la, mas eu acho que o entorno da Dilma foi muito ruim, né? De ter essa brilhante ideia de oferecer o Ministério da Fazenda para o Bradesco. Então oferece para a Unicamp, né? Oferece para a UERJ, para qualquer universidade. Uhum. Vocês têm um quadro bom aí para vir aqui administrar uma crise, mas telefonar para o Trabuco lá e pedir um quadro, botarem o Levi, foi o cúmulo. Mas tem a impressão que o que pegou mesmo não foi o Levi Bradesco. O Bradesco tem uns economistas lá, o Otávio e outros, que tem uma visão mais... Eu acho que foi o Levi Tesouro. É, a gente não sempre rotula. É. Para ter uma imagem de quem é o culpado. Na verdade, é o conjunto da política econômica que continuou ruim com o Barbosa, né? Como é que foi a convivência de vocês com o governo Lula e Dilma? Com o governo Lula, ele era mais sensível às demandas populares. Ele mesmo vivia repetindo em reuniões e em público de que o governo só funcionava com opressão. E ele adotava uma tática boa de governo, que ele anunciava publicamente naqueles atos no Palácio, sem combinar com a burocracia. Aí a burocracia corria atrás do chefe. Na Dilma, não. A Dilma, primeiro pegou uma situação de uma conjuntura econômica ruim, o estilo e o entorno dela. Era muito ruim. Não é pelas pessoas. A prática do movimento foi sempre autonomia em relação a qualquer governo. Em relação ao Alckmin, em relação a uma prefeitura e em relação ao Lula e Dilma. Para nós ter a moral de dizer, vocês estão acertando, vocês estão errando. O que aconteceu é que no Lula acertavam mais e na Dilma erravam mais. Então, nós obrigatoriamente fomos mais críticos ao governo Dilma, sempre usando transparência. Fazíamos as críticas em público, fazíamos as críticas em reuniões, sem cair naquele clima de luta interna ou disputinha por interesses menores. Bom, e agora, como você disse na primeira pergunta, eu acho que o clima está mudando. Nós sofremos uma dura derrota em 16 porque o povo não foi para a rua. Nós ficamos todo o tempo, construímos a Frente Brasil Popular, que é uma frente muito importante, que reúne mais de 80 movimentos populares e correntes partidárias, mas não tivemos a capacidade de mobilizar o povo, porque o povo não entendeu que o golpe era contra ele, achou que era só contra o governo, contra o PT. Está caindo a ficha agora? Agora... A Previdência também, a gente fala também muito... Com as iniciativas do governo, da Previdência, está pagando. E por mais que a Globo carimbou no PT o negócio de corrupção, que pegou, porém depois o PT está vindo agora, né? O governo Temer, o PMDB, então se tu liga a televisão, o povo está se dando conta, o governo está enlambuzado de podridão, então ninguém defende o governo Temer, então eu nem sei o que a direita vai fazer dia 26, né? Que eles marcaram essa mobilização dia 26. Então, eu acho que esse fator também do governo ser muito ruim, o governo Temer, está ajudando o povo a ter saudades do Lula. E essas saudades vão resultar numa eleição em 2018 ou você acha que vai ser bem sucedida a operação de inabilitar o Lula? Eu acho que eles já perderam o tempo de inabilitar o Lula. Os próprios advogados e esse campo jurídico dizem para nós, na Frente do Brasil Popular, que o tempo que eles tinham para o calendário eleitoral, eles teriam que julgá-lo já em abril. E recém a primeira audiência dos casos da Lava Jato vai ser dia 13 de maio. Então até ser julgado, aí recorre para o segundo escalão. Se o segundo confirma, vai confirmar seja o que for, porque o tribunal lá, ele é claramente ideológico lá, né? Se confirma, o que que faz? O Lula, ele entra, os advogados entram com uma ação, entra com recurso. Ele se candidata, fica suspenso. Mas eu acho que o cenário mais provável é que, se ele vier a ser condenado, vai ser depois de agosto do ano que vem. Então ele já tem, registra a candidatura e cria uma confusão que eu acho que mesmo a turma de Porto Alegre vai pensar duas vezes ao condenar um candidato a presidente que esteja em primeiro nas pesquisas. Tá. Deixa eu perguntar uma coisa. O Lula de 2018, o que, que ele tem que ser diferente do Lula de 2006, que é onde ele... Eu acho que o Lula ainda é o mesmo. É o mesmo. Ele tem uma fidelidade impressionante de classe, que não é ideológica, é uma identidade que ele tem com a classe trabalhadora. Então ele nunca tem dúvida. entre um rico e a classe trabalhadora, ele sempre vai estar do lado da classe trabalhadora. Ele tem esse faro próprio de um líder de massas como ele é. Agora, o que mudou foram os aliados dele. Em 2003, ele teve que montar um governo em composição de classes e estava numa conjuntura econômica que o modelo chamado neodesenvolvimentista, ele estava baseado num tripé que deu certo, que foi voltar a economia a crescer, o crescimento da economia ser baseado na indústria nacional e o terceiro, distribuição de renda. Esses três fatores que foram derrotados com a crise econômica e que isso que levou à derrota da Dilma, agora também não estarão presentes em 19. Isso. Então vai obrigar ele a discutir com a sociedade e com a classe trabalhadora um outro projeto de país. Não, ele tem essa habilidade de... E esse novo projeto, não tenho dúvida nenhuma, que será mais à esquerda. Pelas condições objetivas da sociedade, ou seja, não tem como tu recuperar o desemprego desse país sem investir pesado na indústria do consumo interno. É isso. Não? Tu não consegue retomar a taxa de investimento público sem cortar juros. É isso. Ele vai ter que pegar aquilo que ele... Entendeu? Então, ele vai ser obrigado a adotar uma política econômica mais popular, mais nacionalista, porque a burguesia já deu um pontapé na bunda dele. É. Que foi o que aconteceu. Até hoje você tem grupos mais à esquerda que questionam essa política de conciliação, que sempre foi a marca registrada do Lula, né? Ele abriria mão dessa política de conciliação. A palavra é ruim. Eu concordo que nós tivemos um governo de conciliação. Agora, eu acho que no próximo governo do Lula, é claro que ele vai manter uma política de alianças de classes. Claro. Mas aliança de classe agora, sem nenhuma condição. Agora, os setores do empresariado que vão se aliar ao novo governo vão ser em torno de um programa econômico diferente, que o governo terá hegemonia. Onde terá que entrar a política monetária, cambial... É tudo isso. Porque no governo 2013, a conciliação de classes se baseou na Carta aos Brasileiros, que foi escrita, dizem as más línguas, pelo Palocci, que na verdade quem passou para ele foi o Delfim Neto. Então, aquela Carta aos Brasileiros já era o programa da burguesia, colocando como condicionante para não colocar ressalvas ao Lula. E por isso ele se elegeu. Não colocar ressalvas era não falar mal, continuar apoiando a campanha eleitoral com recursos. Agora ele vai assumir o governo tendo que negociar com a sociedade um outro programa mais progressista. O curioso é que vocês são vistos aí como revolucionários. Aquilo que você está me colocando aqui como política de esquerda é uma política desenvolvimentista, pegando o setor produtivo, empresarial e trabalhador nacional. Mas o que é ser marxista? É analisar a realidade de acordo com ela, com as suas contradições objetivas. É claro que todo mundo sonha com um projeto de sociedade, uma sociedade igualitária, soberana, né? E todos nós trabalhamos para isso. Mas no concreto, no dia a dia, tu tem que resolver os problemas do povo. Como é que resolve os problemas do povo? É com a realidade que nós temos. A realidade que nós temos é essa. Tem um setor empresarial, tem uma agricultura, tem a classe trabalhadora, e nós precisamos resolver os problemas da classe trabalhadora. O que mais falta para o Brasil seja precisamente isso, um debate sobre o projeto de país. Nós estamos começando aí no GGN e contamos com vocês para discutir a questão fundiária. Conte conosco, nós somos parceiros, essa é a principal desafio que nós temos hoje, é rediscutir um projeto de país. Quando se fala aí no trabalho de vocês, teve todo essa ocupação, mas você tinha um conjunto de instrumentos de crédito, de políticas para o pequeno agricultor que funcionaram bem nesse período. Como é que ficou depois do golpe? Bom, primeiro, uma avaliação do que foi sobretudo o governo Lula, porque o Dilma ficou meio estagnado. No governo Lula, as duas principais políticas que favoreceu o agricultor familiar foi o PAA, Programa de Compra Antecipada de Alimentos, e o PNAE, que foi a lei que nós conquistamos, que no mínimo cada prefeitura tem que cobrar 30% para merenda escolar da agricultura familiar. Isso criou um mercado institucional estável e com preço justo. O camponês não é comerciante. O camponês não sabe especular. O camponês não sabe ir no mercado. Até porque ele é um indivíduo. Claro. Produz lá um excedente. Então, tudo que o sonho do camponês, ele, o que ele sonha é assim, eu tenho que ter segurança que alguém vai comprar o que eu produzo, porque é o meu trabalho. E mais, o camponês legítimo, 99%, produz alimentos para o mercado interno. Isso. Claro, tem camponês que produz soja, que produz milho, né? Mas 90% produz alimentos para o mercado interno. Então, esses dois programas eram uma retaguarda, davam uma segurança e aumentava a renda dos agricultores. Foram os dois melhores. O programa do Pronaf aumentou o volume de crédito para a agricultura familiar. Mas nós, como movimentos, e eu pessoalmente como economista, estou convencido, o crédito rural não é uma boa política para a agricultura familiar. Porque deixa ele refém do banco. E no fundo, o que ele faz com o dinheiro do crédito rural? Ele compra insumos. Que muitas vezes não precisa. Ah, tá. Entendeu? Então, na verdade, o crédito é para ele comprar alguma coisa. Então, ele já sai endividado e ele já sai com uma matriz de custo de produção comprometida. Ah. Agora, se eu digo para ele, não importa como você vai produzir, o que eu quero é que você me venda tomate, milho, porco, galinha. O camponês, deixa comigo. Eu me via. Você comprova, não apenas nessa e área. Eu aí tenho garantido. Então, a renda vem pela venda do produto. É a demanda que é isso. Entendeu? Não pela, eu tenho crédito fácil, então eu vou lá, me endivido, aí dá qualquer probleminha, Carol. É por isso que pré-sal e outras políticas industriais tinham tudo para ser bem sucedidas, agora estão sendo interrompidas, porque garantia a demanda. Exato. Garante a demanda e o empresário também vai lá, investe, compra as marcas. O cara sabe que vai vender, faz o contrato. Esse, esse do PA é contrato. Fazia contrato, recebia o dinheiro pelo correio. Não, e entregava o produto para a Conab. Então nós tínhamos tudo para transformar a Conab, inclusive, uma grande empresa estatal que abasteceria todo o mercado interno de alimentos. Como ele estava ainda um programa em gestação, no início nós estávamos abastecendo hospital, quartéis, né, creche e tal. Mas isso podia ampliar para todo o setor que consome de forma organizada. E que momento que perdeu o ritmo? Bom, aí com o golpe... Ah, foi do golpe mesmo? Com o golpe, o Temer fechou a MDA. Ora, fechou a MDA, tu fecha o gestor das políticas. Mesmo as pequenininhas ou as grandonas. Né? Só não mexer no Pronaf, e mesmo assim diminuir o volume, porque o Pronaf, na verdade, quem opera é o Banco do Brasil. E a Caixa Econômica. A Conab deixou de ter... A Conab virou o balcão de negócio dos partidos políticos, que já nós criticávamos no Lula. Não pode entregar... A Conab tem que ser uma empresa estatal de alimentos que seja gerida por especialistas. Claro. Não pode botar... Nós tivemos casos de superintendência da Conab, que daí rifava para o PTB e o PTB botava um dentista. Nada contra os dentistas, que nós precisamos todos eles. Mas dentista não tratando o dente. Mas né? No consultório, né? Não fazendo estoque de alimentos. Então, uma estupidez. Então tudo isso está parado. A reforma agrária está parada. Então, não precisa muito esforço para falar mal do Temer, né? Porque não, eles são muito ruins. São muito ruins. Mas, então, muito ruins contra nós. Não é que eles são malvados. É. Eles são ruins. Ruins. Medíocres mesmo. Ruins. Medíocres. Que se revelam em todos os atos. Que eles tomam. Então, até para saudade do Lula, como o povo fala, e nessa novo programa que nós estamos conversando, é muito fácil até, num país como o nosso, com tantas riquezas naturais, você resolver esses problemas. É isso, é isso. É. Hoje eu estava vendo no Valor, que é o único jornal que eu leio, imagina que seja igual a você. Né? diminuiu o consumo de carne bovina, né? Frango impactou. E o povão foi para onde? E diminuiu o leite, 5% do consumo de leite. Né? Aí o povão foi para onde? O que, que aumentou o consumo nesse ano, do golpe para cá? Ovo. Ovo. É o retrato mesmo. Quer dizer, o povão não pode mais comer carne bovina, então vai comer ovo. Mas você veja, se você fizer um programa robusto em termos de recursos, em termos de vontade política, você transforma esse país aqui num celeiro. Não, não é caro, né? É uma questão de articulação de estruturas de compras públicas com... Tu botar 2 bilhões na Conab, tu transforma ela na maior empresa abastecedora de alimentos do mundo. 2 bilhões. 2 bilhões é uma semana de juros, né? É isso. Entendeu? No fundo, se a gente for pegar o que se pagou a mais de juros esses 10, 15 anos, dava para cobrir o Brasil de infraestrutura de norte a sul. Nossa Senhora. E hoje vocês têm quantos assentamentos já produzindo normalmente, consolidados? Bom, nesses 30 anos do MST, mais ou menos 800 mil famílias conquistaram terra. É. O INCRA usa um dado de 1 milhão e pouco, é porque ele inclui os projetos de colonização. Na Amazônia Legal, que nós não consideramos assentamento. Porque é terra pública, mato, e joga o sujeito lá em cima. Resolve problema nenhum. É. Geralmente cria mais um problema, que é grilagem, desmatamento desnecessário, para depois vir o cara e comprar e botar gado ou soja. Então, assentamento em área desapropriada, mais ou menos 800 mil famílias. Claro, nem todas se consideram do MST. Mas nós consideramos que todas elas foi parte de uma luta pela reforma agrária. E isso dá mais ou menos uns 4 a 5 mil assentamentos. Áreas ou antigas fazendas. Nessas antigas fazendas, que agora são assentamentos, a realidade é muito diversa, né? De acordo com o bioma, com a região, se a terra era fértil ou não, se é perto do mercado ou não, que isso é um fator fundamental para a reforma agrária. Não adianta dar terra para o cara lá na Amazônia. O cara não vai sair da pobreza. Claro. Entendeu? Não tem para quem vender. Sério, eu tive lá. Nossa, no começo de carreira jornalístico, com a última leva de colonos que foram para a Transamazônica. Eu, como repórter lá iniciante, fui olhar. Eles não tinham, a terra era pobre lá, você tinha que ter desmatamento, você não tinha mercado, você tinha que ter custo de insumo que eles não tinham condições. E o serviço público é caríssimo. Como é que tu vai levar luz elétrica lá? Claro. Como é que tu vai botar uma professora de qualidade dando aula lá? Ninguém quer ir. E o médico, os caras ficam doentes. Hoje vocês cobrem o Brasil inteiro, com exceção da Amazônia? Bom, então, o MST está presente no Brasil inteiro, menos a Amazônia Legal, porque nós nunca tivemos interesse, até por essas características. Então não tem MST no Acre, não tem na Amazônia. Né? Tem no Maranhão, é o último. E na Roraima também tem. E nessas áreas de assentamento, existe toda uma política de desenvolvimento da produção. Agora, depende das condições objetivas, né? Mercado, as condições climáticas, se permite, que tipo de produto pode produzir. E as condições subjetivas é a capacidade de organização. Tá. Então nós temos desde pequenas associações que o cara junta 10 vizinhos e compra um trator. Né? Então, uma forma de cooperação muito embrionária. Até nós temos uma grande cooperativa no oeste de Santa Catarina, que industrializa 200 mil litros de leite por dia. Tá brincando? Do MST? Do MST, a Cooper Oeste. E faz leite longa-vida, faz aquele achocolatado para criança. Né? Nós temos uma boa cooperativa também, que temos orgulho, que produz um dos melhores sucos de uva do Brasil, porque priorizamos a qualidade, não botamos água, então é um suco orgânico, que é a Monte Vêneto. Né? Então, nós temos toda a pirâmide, digamos. Lá na base as formas são mais embrionárias, até chegar em algumas regiões onde tem uma boa capacidade de organização na agroindústria. Porque na nossa fórmula de longo prazo, como projeto de desenvolvimento, que você entende disso, nós queremos combinar. Primeiro, uma nova matriz tecnológica baseada na agroecologia. Tá. Inclusive para romper preconceito, que a turma fala, pensa em agroecologia, acha que é pequenas unidades, não sei o que, não sei. Não, agroecologia você pode praticar em qualquer. Tem o filho do Abílio Diniz aqui praticando agroecologia em 1.200 hectares, com sucesso aqui em São Paulo. Então, a agroecologia são técnicas agrícolas que você pode melhorar a produtividade do trabalho. E tem um preço diferenciado para o produto final. E tem um preço diferenciado, mas é mais barato, o custo de produção é mais barato. Ah, porque ela usa mais mão de obra e menos veneno. E a produtividade? Conforme o produto, é até maior. Olha só. Até amanhã. E vocês têm... Porque hoje, quando a gente vê algumas redes aí francesas, dos supermercados, já tem as prateleiras aí com os orgânicos, tudo. Vocês têm já esses acordos? Nós tentamos entrar no Pão de Açúcar, no Zafari, mas é muito difícil lidar com o supermercado, porque eles são exploradores. São exploradores. Então, a nossa prioridade para os produtos que nós temos escala, que é basicamente o arroz. Nós somos o maior produtor de arroz orgânico. Amanhã estou indo para a colheita de arroz. Olha só. É, que vai ser lá no assentamento de Santa Rita. E sempre nasceu uma festa, usando a tradição milenar dos camponeses, dia da colheita, festa. É, tá? Mas festa moderna, agora com colheitadeira automotriz. E nós produzimos 600 mil sacos de arroz orgânico por ano. Olha, onde é essa? É toda a região da Grande Porto Alegre. Ah, que tá, você tá, vai de avião, percebe todas aquelas várzeas lá. Tá. Lá tem... Então, a gente percebe, inclusive quando começou aquele movimento do bioetanol, da Petrobras, e, que os gaúchos eles desenvolveram uma tecnologia social aí de tratar um homem, um pequeno proprietário, muito interessante. O que levou a isso? Foi aquela... divisão de terras lá? Bom, o Rio Grande, que é a origem do meu avô e de tantos migrantes, no fundo ele teve uma reforma agrária, né? Que, familiar, né? Que foi uma colonização justa. Cada família recebia 25 hectares. Ah, recebia? Ah, isso aí, isso aí. Mas foi... nós pagava, né? Sim. Meu avô pagava. Então, ah, então teve essa... Claro, a colonização... Gaúcha foi assim? Gaúcha, nas terras dobradas... com os migrantes italianos, poloneses e alemães, todos eles receberam uma colônia, que era 25 hectares, e tinha que pagar. Mas receberam do governo a garantia de terra. Então isso criou uma base, uma estrutura social igualitária. Isso aí, de quando que é isso aí? O meu avô veio em 1890. Começou a migração em 1875, e foi até a Primeira Guerra. Mas olha, vieram 1 milhão de famílias. Que coisa, não? Entendeu? Então... É a base da economia do Rio Grande, você vai lá. Aí entra o segundo aspecto que eu ia te comentar. Não é possível você desenvolver economicamente o meio rural sem a agroindústria. Porque a agroindústria, ela cria novos empregos, ela valoriza o produto, agrega renda. Então, você pode ter o melhor plantel de vacas, a vaca produzir 30 litros de leite por dia. Mas só vendendo leite in natura a 1,10 o litro, tu nunca vai sair da pobreza. Tá. Entendeu? Agora, se você tem lá 100 agricultores, já com uma escala de 10 mil litros de leite por dia, tu bota uma agroindústria de leite, aí vai pasteurizar, aí vai fazer a manteiga, vai fazer o leite, vai fazer o iogurte, entendeu? E isso é que vai permitir a renda. E ao redor da agroindústria, que tu bota lá no interior, então... descentraliza também a industrialização do país. Ao redor daquela agroindústria, lá, estou dando o exemplo do leite, tu vai gerar emprego para o motorista, para o bioquímico, para o contador, para a menina que controla a qualidade do leite, para o veterinário. Então tu cria uma comunidade de saberes científicos que não precisa ir para a cidade. Isso aí, digamos, é a meta de todo o assentamento. É a meta de todo o assentamento. Tanto é, um dos programas... tu citou, inclusive, que foi barrado agora, nós estávamos construindo com o Coutinho, lá no BNDES, que se chama Terra Forte. O que, que era o programa? Industrializar os assentamentos. Levar a agroindústria. Né? E era merrequinha. Agora, cá para nós, esses imbecis não entendem que isso aí é consolidação do capitalismo? Meu Deus! Cada projeto que nós aprovar, nós vamos comprar as máquinas de quem? Né? Mas que coisa! É, mas que comprar coisa. A máquina de quem? Então, e era um programa simples, nós para... cada unidade nesse padrão que estou te falando é 30, 40 bilhões. Então, tu, com 1 bilhão por ano, tu leva a indústria para todo o país. E para dar essa experiência de tratar, de sofisticar em termos de negócio, tudo, isso aí tudo vocês fornecem os cursos a partir daqui da Florestan Fernandes? Não, a Florestan Fernandes é mais uma escola de formação de quadros políticos. Ah, políticos. É. Tá. Embora nós tenha parceria com algumas universidades aqui próximas, tipo com a Unesp, então tem um mestrado de questão agrária que funciona lá, que na verdade é da Unesp, né? Então só os alunos vão lá. Né? Temos um outro de curso latino-americano, teoria latino-americana, e daí é com a Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, como a Universidade de Juiz de Fora não tem alojamento, nós fizemos aqui na INEF. Entendeu? Porque o alojamento para quem mora no interior é fundamental. Né? Agora, uma coisa interessante, quando eu estive lá visitando vocês, né? A parte de música, de cultura, vocês criaram também uma música do MST, com toda essa diversidade do país. Faz parte, né, da cultura camponesa popular, né? Sim, por sim, exemplo, sim. A viola é o nosso xodó, né? Estávamos falando antes. Então nós procuramos incentivar a viola, a sanfona, que faz parte da música. Agora, tudo isso, né? Que estava voltando antes no tema das cooperativas e da agroindústria, claro, tu tem que dar formação técnica. Então nós temos uma escola do segundo grau lá em Veranópolis, no Rio Grande do Sul, que já está há 15 anos funcionando e forma técnicos em administração de cooperativa. Olha só. No nível médio. Por que no nível médio? Porque o camponesão que virou presidente da cooperativa, ele só tem ensino fundamental. Isso. Então não adianta pensar que o cara vai virar doutor. E para alguns técnicos mais especializados, nós temos um convênio com a Mondragon. A Mondragon é a maior cooperativa do mundo capitalista que funciona no País Basco. E ela é a maior empresa do País Basco. Olha só. E é cooperativa. Eles têm fábrica de ônibus. Quer dizer, vocês, no fundo, estão pegando a tradição de cooperativismo do Sul. Né? Claro. É isso. Então, a Mondragon tem uma universidade cooperativa. E eles têm cursos de gestão. Então aí nós fizemos parceria com eles, eles vêm aqui e dão cursos daí mais intensivos para o pessoal que é presidente da cooperativa, que é o gestor, né? Para nós não ficar inventando a roda, né? Muito bom, João.